Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, que estão sintonizando nesse momento o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, às 21 horas aqui na Esotérica FM, e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Todos os programas Lux Esotérica estão disponíveis na loja Esotérica Virtual. Vocês acessam em www.levir.com.br. Levir é um acróstico de loja esotérica virtual, há 16 anos no ar, na internet, aí auxiliando aqueles que têm a sua busca espiritual. E a nossa fase do nosso programa, ouvintes, é de trabalhar aqui os textos do livro O Que Há Além da Morte, do grande ocultista Charles Webster Leadbeater. E no dia de hoje nós estamos chegando aqui ao seu 13º capítulo. Vamos começar a falar sobre um plano muito além da nossa compreensão, que aqui no livro Leadbeater denomina de o mundo celeste. O mundo celestial, o plano mental que existe além do plano astral, pois além de nós termos a morte física, ouvintes, ainda passaremos por uma segunda morte, a morte do nosso corpo astral, que na verdade não irá morrer como nós o entendemos aqui no corpo físico, quando acontece um acidente, quando sobrevém uma doença e finalmente há a parada cardíaca e cessa toda a atividade eletroquímica do nosso cérebro. Isso aqui é a morte física. Mas também, ouvintes, depois de um certo tempo, sobrevém a morte do nosso corpo astral, do nosso veículo emocional, que vai ser o nosso veículo mais denso, bem após a morte do nosso corpo material. E nós já temos que estar acostumados com esta ideia, porque a morte astral, ela é diferente da morte física. Simplesmente, o corpo mental, a alma, ela se retira de dentro do corpo astral e fica para trás o chamado cascão astral, que é um corpo, né, que na verdade é assim como nós tivemos o cadáver físico, fica também o cadáver astral. Só que esse resto, né, de consciência que fica sendo o corpo astral sem a alma, ele pode muito bem ser confundido com a pessoa. Ele ainda tem uma certa inteligência, pode até se comunicar se ele for, né, inquirido, e há pessoas que realmente não sabem como identificar se aquela pessoa no plano astral que está na nossa frente, se ela é ainda animada pela alma ou se ela é, na verdade, apenas um fantasma astral. O fato, ouvintes, é que a nossa permanência no plano astral, depois da morte, vai depender exclusivamente da força, da energia que nós tivermos colocado nas nossas emoções e da qualidade das emoções que nós estamos tendo aqui na matéria. Se nós estamos nos alimentando bem e não se alimentando só de matéria, mas se nós estamos trabalhando emoções superiores, se nós conseguimos vibrar frequências mais elevadas com os nossos sentimentos, então, ouvintes, a matéria do corpo astral vai ser uma matéria muito sutil, vai nos permitir ficar menos tempo no plano astral. Agora, se nós acalentamos paixões violentas, se nós permitimos que vícios, que tendências negativas tomem conta das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, ouvintes, a nossa vida astral vai ser realmente uma vida longa, que pode durar muitos anos, até algumas décadas. E por isso mesmo é que o plano astral, dentro do simbolismo cristão, né, principalmente católico, é chamado de purgatório. E por que esse nome? Porque exatamente a função da nossa vida no plano astral após a morte é de purgar, né, de expiar, de desgastar todas aquelas energias que nós acumulamos enquanto nós vivíamos simultaneamente com o corpo físico e com o corpo astral. Então, essa vida que é passada no astral após a morte é uma vida em que nós vamos paulatinamente deixando aquelas emoções mais violentas de lado, vamos nos focalizando na parte superior do nosso ser, que são os pensamentos. E finalmente, num determinado momento, o corpo mental, né, a alma do indivíduo, ela se retira suavemente, praticamente imperceptivelmente, do corpo astral e passa então, ouvintes, a um plano muito mais elevado. Aquele plano que, por falta de melhores termos, a religião chamou de céu. Então, o mundo celestial é, na verdade, o mundo dos nossos pensamentos, daquilo que nós tivermos conseguido desenvolver em termos humanos, em termos mentais, as nossas ideias, os nossos ideais, as nossas ideologias, a nossa religião, a nossa filosofia. Se nós a tivermos, ouvintes, então nós vamos ter muita energia para viver também durante muito tempo no plano mental. E é sobre esse mundo que o Leadbeater vai começar a nos falar aqui. Vamos ler alguns trechos aqui do livro do Leadbeater a esse respeito. Então, no 13º capítulo do livro O Que Há Além da Morte, Leadbeater nos fala sobre o mundo celeste, as concepções materiais, né, inicialmente. Todas as religiões estão de acordo em afirmar a existência de um céu, onde os que foram bons na terra gozarão de inefável felicidade. O cristianismo e o islamismo dizem que o céu é a recompensa outorgada por Deus aos seus servos. Porém, a maior parte das demais religiões o considera como necessário resultado de uma vida virtuosa, analogamente ao que nos ensina a teosofia. Mas todas as religiões descrevem a vida celestial em termos gloriosos, sem que nenhuma a tenha descrito em sua exata realidade. Tudo quanto as religiões têm dito do céu é tão incongruente com os conceitos teosóficos, né, ou esotéricos, que quase todas as suas descrições nos parecem grotescas. Repudiamos as lendas ouvidas sobre o céu em nossa infância, porém, não menos fantasiosas são as tradições correntes em outras religiões. Os livros budistas e hinduístas pintam no formato de intermináveis jardins com árvores de ouro e prata, cujos frutos são joias primorosas. Embora esta descrição nos faça rir, não é menos extravagante o céu judaico, com ruas de ouro e portas de pérolas. No entanto, essas descrições só nos parecem ridículas quando as tomamos ao pé da letra, sem perceber que cada escritor interpretou o céu segundo seu ponto de vista particular, e que, se nenhum acerta, é porque a verdade velada pelas alegorias é de fato indescritível. O escritor hinduísta viu sem dúvida os esplêndidos jardins dos reis hindus, cujo aspecto reproduz fielmente na sua criação do céu. O escritor judeu seguramente não está familiarizado com esses aspectos de flores, aliás, de espetáculos de flores, porém residia numa populosa e magnífica cidade, talvez a Alexandria, né, de antigamente, e concretizou seu conceito de esplendor da glória numa cidade semelhante às da terra, por sua suntuosidade de ornamentos e edifícios. É por isso que cada um trata de escrever com símiles familiares à sua mente uma verdade demasiado excelsa para ser expressa por palavras. Em nossos dias também tem-se visto a glória do céu e também tem-se tentado descrevê-la segundo seus meios. Entre eles se encontram vários estudantes dos nossos ensinamentos, cujas investigações podem ser encontradas nos compêndios teosóficos. Não recorremos ao ouro e à prata, a diamantes e a rubis, para descrever as belezas de cor e forma, porém preferimos tomar o símile das tonalidades de um raio de sol e dos belos arrebóis do mar e do céu, porque nos parecem mais celestiais. Pois, com certeza, a visão do plano mental é muito mais colorida até do que do plano astral, e fica muito difícil para descrever isso em termos que o nosso cérebro compreenda. Mas, dentre nós, os que já entreviram a verdade, bem sabe que todos os intentos de descrição do plano mental fracassarão, como fracassaram os escritores orientais na expressão ideológica de inefável realidade que um dia todo homem há de conhecer por si mesmo. Porque, por mais destituído de mente que o indivíduo seja, pelo menos um período de tempo, cada um de nós, ouvintes, irá realmente entrar nesse glorioso plano celestial. Tanto maior será a nossa presença lá, quanto maior terá sido a intensidade dos nossos estudos, dos nossos pensamentos e dos nossos ideais, da nossa religião, da nossa filosofia, da arte que nós tivermos cultuado, quer como artista, quer apenas como apreciador da arte. Tudo que é belo, elevado, inegoísta e transcendental, ouvintes, tem a sua recompensa no plano que nós chamamos de plano mental, ou o plano celestial, aqui como Leadbeater o coloca. Na verdade, nós já estamos nesse céu, caros ouvintes, porque tanto o plano astral como o plano mental estão aqui e agora à nossa volta. É apenas a vedação dos nossos sentidos, desse sarcófago de carne e de sangue que nos envolve, que nos impede de ver essa glória celestial. Nossos sentidos não conseguem vibrar essas dimensões. Mas, como disse o Leadbeater, mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. Então, aquela divisão, ouvintes, terrível, que o catolicismo sempre pregou entre inferno, né, purgatório e céu, exatamente nesse momento, ouvintes, nós nos encontramos no inferno, né? E me fez recordar de um escrito de Helena Blavatsky, que, tendo chegado, né, lá nos idos anos, né, do final do século XIX, chegou à cidade do norte da Índia, de Amritsar, a capital do sikhismo na Índia, procurando justamente encontrar o Marajá do Rajput, que hoje modernamente se denomina o Mestre Moria, e quando chegou nos palácios daquelas paragens do norte da Índia, então, ao ser anunciada num daqueles palácios, se disse de Blavatsky e do coronel Olcott, que a acompanhava. Aqui estão dois residentes de Potala, né, ou de Patala. E esta é uma palavra tibetana que quer dizer inferno, né? Porque Potala quer dizer do outro lado do mundo, da onde eles tinham vindo. E, na verdade, não é só Blavatsky e o Coronel Olcott que moram no inferno, ouvintes, mas sim eu, você e todo mundo, pois não existe plano com mais limitações, com mais dificuldades, com mais dores, com mais, né, lamentações e choros e pequeníssimas alegrias do que esse plano material onde nós estamos. Quando daqui nós sairmos e flutuarmos, ouvintes, para o plano astral, e do plano astral nós flutuarmos ainda mais para a dimensão mental, cada vez mais a vida vai se expandir, a nossa percepção vai ver mais cores, ouvir mais sons e vai se encantar com sentidos muito mais aguçados. E nós já deveríamos estar nos preparando para isso. Mas Lidibita continua aqui, falando do céu ou do plano mental como uma gloriosa realidade. O céu não é ficção nem sonho, mas radiante e gloriosa realidade. Para melhor compreendê-lo tal qual é, convém primeiramente retificar o preconceito tradicional que considera o céu como um lugar, quando é apenas um estado de consciência. Se perguntardes onde está o céu, vos responderemos que está aqui, ao vosso redor, nesse mesmo instante, tão próximo como o ar que respirais. A luz vos circunda, como há tempo disse o Senhor Buda. Para vê-la basta tirar a venda dos olhos e contemplá-la. Porém, que quer dizer tirar a venda? Que simboliza? Certamente significa levar a consciência a um nível superior e aprender a focalizá-la no veículo de matéria mais sutil. Já escrevemos sobre a responsabilidade de fazer isto com o corpo astral e assim ver o mundo astral. Trata-se de avançar um passo mais no mesmo processo, elevando a consciência ao nível mental, que é uma etapa mais adiantada da evolução cíclica, pois o homem também tem um corpo para receber suas vibrações deste plano e morar no refulgente esplendor do céu, ainda mesmo estando de posse do corpo físico. E pouco seja o seu desejo de, depois de colher a experiência, voltar ao corpo físico. Essas são palavras, ouvintes, introdutórias que podem parecer realmente fantásticas para aqueles que nunca ouviram falar desse assunto. Mas esse é o fato, ouvintes. Nós estamos cercados pelas dimensões espirituais, mas é a nossa focalização aqui na matéria que não nos permite visualizar ou sentir, né, diretamente, abordar com os nossos sentidos esse plano. Mas nós sabemos, ouvintes, nós percebemos, nós sentimos. Assim como pessoas que têm vibração emocional tão, às vezes, feliz ou tão triste, que para nós essas vibrações são como coisas e nos deixam felizes e tristes, da mesma forma, ouvintes, que nós assim percebemos as emoções, os sentimentos, também nós percebemos as pessoas brilhantes, as pessoas que têm uma memória aguçada, pessoas que têm um raciocínio lógico, profundo, que concatenam os fatos e a memória e produzem assim conhecimento. Professores que têm capacidade mental extraordinária de lembrar e recordar fatos, pequenos fatos lidos em algum livro que nem se lembra mais o nome, mas o professor, o mestre, que nos ensina, lembra isso de cor e salteado. E essas pessoas brilham, ouvintes, e nós sentimos esse brilho. E esse sentir, ouvintes, significa que eles existem, esse brilho existe realmente. E é o brilho mental. Não o brilho, ouvintes, dos nossos neurônios se interconectando, trocando impulsos elétricos. Mas o brilho da aura do corpo astral, do corpo mental, que são envoltórios na forma de ovoides que estão ao nosso redor aqui e agora. E a grande diferença entre uma pessoa completamente ignorante, uma pessoa completamente estúpida e idiota, e um gênio, ouvintes, um grande cientista, um grande filósofo, ou até mesmo um mestre espiritual, a diferença que há entre esses dois polos é simplesmente a frequência da vibração das emoções e dos pensamentos. Por isso que nós devemos aprender sempre, a cada instante, orar e vigiar para que as nossas vibrações sejam as mais elevadas possíveis, pois é isso que nos garante o acesso a esse plano sublime. E Lidbitter vai abordar aqui um pouquinho sobre a segunda morte. O homem vulgar alcança, né, o estado de felicidade celeste só depois da morte, mas não logo depois, a não ser em casos raros, de pessoas realmente santas que já morrem aqui no físico, nem passam pelo astral e já vão dar direto no plano mental. Eu já afirmei como, depois da morte, o ego se recolhe em si mesmo, ou seja, a alma se recolhe em si mesmo. Toda a vida astral é, com efeito, um processo de contínuo recolhimento. E quando, com o decorrer do tempo, a alma atinge o limite daquele plano, ela morre para o plano astral, exatamente como ocorreu no plano físico. Ou, por outra, a alma descarta o corpo daquele plano, deixando-o após si, ao ingressar na vida superior e mais plena do plano mental. Nenhuma dor ou sofrimento precede esta segunda morte, cuja natureza é totalmente incompreensível ao homem comum. É um processo gradativo. No começo de sua vida astral, o homem vê as contrapartes de grande número de objetos físicos e rodeando-o um vasto mundo de formas e pensamento. Como já expliquei, primeiro sua atenção se focaliza quase exclusivamente nas contrapartes dos objetos físicos e pouca atenção presta aos cardumes de formas pensamento que estão realmente ao nosso redor. Porém, mais tarde faz exatamente o contrário. Então, com o perpassar do tempo, ele se torna cada vez menos consciente do corpo astral e de seu ambiente envolvente, até que, com o continuar desse processo, os únicos objetos que impressionam são os revestidos de matéria dos subplanos superiores. Por grande que seja seu interesse por esses objetos, eles também começarão finalmente a desvanecer-se. Então o homem sentirá mergulhar-se paulatinamente num repouso deleitoso, depois do qual ele acordará nesta condição de consciência superior, que nós estamos chamando aqui de céu. Possivelmente o estudante teosófico perceberá a finalização de sua vida astral, mas seu conhecimento do mundo mais elevado lhe permitirá encarar com otimismo esse acontecimento. Tal qual na morte física, geralmente é um período de inconsciência, de que o homem se desperta gradativamente. Muitas das almas retardadas jamais atingem o mundo do eu conscientemente, e mesmo a maioria deles só obtém um contato relativamente ligeiro com o seu nível mais ínfimo. Quando fizemos nossas investigações para a confecção dos manuais teosóficos, no fim do último século, A doutora Anibese e eu observamos certo número de casos de pessoas que pela primeira vez atingiam o mundo celestial, ou o céu. Deparamos-nos com uma pobre costureira que vivera nas zonas mais lúgubres e esquálidas de Londres, e num cubículo onde escasseavam a luz e o ar. Fora uma boa moça, embora de berço humilde e de pouca instrução, pois toda a sua vida foi uma longa jornada de árduos trabalhos. Todavia, ela transbordava de amor e simpatia com todos com os quais entrava em contato. Embora de poucos recursos, quando havia doença, e em tais lugares nunca faltam doenças, né? Estava sempre pronta para oferecer seu auxílio. Se não tinha dinheiro, arranjava tempo e ajudava seus vizinhos com tudo que lhes pudesse mitigar os sofrimentos. Frequentemente, após um dia de trabalho, ela passava metade da noite assistindo a um enfermo, e muitas vezes a gratidão e afeição então demonstradas por esses socorridos foram os únicos sentimentos superiores experimentados por essas pessoas em suas vidas rudes e sórdidas. Sob tais condições, não era de surpreender que muitas pessoas morressem. Então se evidenciou que a humilde costureira fizera por elas muito mais do que ela própria sabia, pois com sua ajuda obtiveram suas primeiras experiências na subdivisão inferior do mundo celestial, o plano mental. Não passou de uma curta e mediana experiência, porém sua valia foi muito mais importante do que o parecia à primeira vista, pois uma vez desperta a grande energia espiritual do altruísmo, a eclosão de seus sentimentos no mundo celeste lhe dá uma tendência para repetir-se e marca a alma com o tênue colorido de uma qualidade que logicamente se expressará de novo na próxima existência. Há alguns anos escrevi O Plano Mental, outro extraordinário livro de Charles Leadbeater, esforçando-me por descrever o que veria um homem naquele mundo, e relacionei quanto pude as várias subdivisões desta floriosa região de luz, aduzindo exemplos observados durante nossas investigações e relacionando-os com a vida celestial. Aqui procurarei apresentar o assunto sob um outro ângulo. Os leitores que desejarem poderão completar estas informações lendo também a obra acima citada, o livro chamado O Plano Mental, também de Charles Webster Leadbeater. E então ele vai nos introduzindo, ouvintes, nesse tema maravilhoso, e há o grande fio condutor para nós compreendermos a mecânica da segunda morte e a entrada no plano mental é que, para, né, estar no plano físico, é preciso ter corpo material, nascer aqui, ouvintes. Para ter o corpo astral, é preciso ter emoções, sentimentos. E após a morte, nós vamos então desgastando essas energias sentimentais, essas atrações e vícios que nós possuímos. Mas para existir no plano mental, é preciso ter pensamentos, é preciso ter afeições inegoístas que sejam baseados em preceitos mentais, pois o plano mental é aquele que domina a emoção, que domina o plano astral. Para esse vidente que Leadbeater descreve, e essas pessoas que ele vai descrevendo, é muito difícil perceber o que é corpo astral e o que é corpo mental. É preciso um desbloqueio muito grande dos chakras para que a pessoa pudesse realmente despertar uma vidência mental. Mas vamos então ouvir o relato no nosso segundo bloco de mais alguns detalhes sobre o plano mental. E, obviamente, não querendo afirmar isso como uma verdade, ouvintes, mas sim que um dia

Os únicos que podem registrar realmente os planos espirituais são os nossos corpos invisíveis que correspondem a esses planos. Então, o plano astral só pode ser percebido corretamente pelo nosso corpo astral. E o corpo astral está plenamente, perfeitamente conectado com o físico, ouvintes. Se não houvesse essa conexão, o corpo físico sequer se mexeria, assim como acontece com a morte, né? Ou seja, quando se retira o corpo astral do corpo e também é desligado do pletérico do corpo, então o corpo fica totalmente inanimado. E aliás, milagres que foram relatados, como aquele que se diz de Jesus, que ele teria ressuscitado Lázaro, e de outras tradições também espirituais que nos falam de pessoas que foram ressuscitadas por meio de mãos santas, isso realmente é uma coisa muito possível, Vinícius. Ou seja, basta haver uma religação do duplo etérico e do corpo astral, uma vez mais com o corpo físico, e a pessoa realmente retorna à vida. Mas nós sabemos que a vida, ela é, na verdade, um grande projeto da nossa alma. Não é realmente esse parque de diversões que nós imaginamos, que nós estamos aqui aprendendo a fazer o que nós quisermos. Cada uma das nossas vidas, ouvintes, foi muito projetada pela nossa alma antes que ela se iniciasse. A nossa alma, que tem uma larga experiência em assim fazê-lo, assim como diariamente nós, ao levantarmos, planejamos o nosso dia e conhecemos os caminhos que nos levam até os nossos trabalhos, e uma vez no trabalho ou na escola, nós conhecemos as pessoas, conhecemos os caminhos, as atividades que têm que ser feitas, a nossa alma também conhece profundamente os caminhos da reencarnação. Ela sabe atrair as pessoas e as forças que fazem com que ela se reúna novamente com as pessoas que ela gosta e também, infelizmente, com as quais ela não gosta. Pois a pessoa sábia, ouvintes, ela passa a gostar de todo mundo, até daquelas que não lhe apreciam, pois é a única maneira, ouvintes, de esgotar o nosso karma. Mas, finalmente, ouvintes, sobrevém a morte do corpo e a alma vai fazendo o seu recolhimento. Como bem disse o Leadbeater, a vida no plano astral é uma vida de recolhimento cada vez mais intenso, até que chegue, né, um momento em que a alma abandona também o corpo astral. Então já ficou lá para trás o cadáver físico, que pode ter sido enterrado, pode ter sido cremado, isso não interessa, e finalmente deixa para trás um cadáver astral e entra no plano do pensamento, no reino do pensamento, sobre o qual nós vamos ler aqui e comentar alguma coisa do que nos fala Leadbeater a esse respeito. Então, sobre o reino do pensamento, nos diz Leadbeater: talvez o conceito mais inteligível do céu seja considerado como o plano da mente divina, o verdadeiro reino do pensamento, de forma que tudo quanto de bom possa pensar o homem, naquele plano se torna uma realidade. Estamos desvantajosamente afeitos ao hábito de tomar como reais as coisas materiais e tomar como irreais e utópicas as que não são materiais, quando o certo é que cada coisa está como que sepultada e oculta na matéria, e tomada por imaginárias e ilusórias as reais, quando o certo é que cada coisa está realmente sepultada e oculta em sua própria matéria. E para descobrir o que de real existe nela, é preciso olhá-la do ponto de vista mais elevado. O que Leadbeater realmente está tentando dizer aqui é que cada coisa material que nós temos no mundo, tanto as coisas naturais quanto aquelas que nós criamos, o que nós chamamos de artificiais, são na verdade uma incorporação de uma ideação, de um pensamento. Como bem nos ensinou o Caibalion, o universo é mental. Então, antes de qualquer fato, de qualquer objeto, de qualquer ação, sempre precede um pensamento. Então, infelizmente, no plano material, nós temos essa tendência de achar que é utópico, que é irreal, o pensamento, quando na verdade ele que é a verdadeira realidade, ouvintes. Sem a existência do pensamento, da ideia, do projeto, não pode existir nada na matéria, quer seja o pensamento divino que se incorpora nas belíssimas formas da natureza, quer seja as nossas criações humanas. Todas são precedidas pelo pensamento. E continua: ao ouvirmos falar de um mundo do pensamento, logo o imaginamos como um mundo irreal, edificado com, abre aspas, vaporosa substância dos sonhos, fecha aspas, segundo nos cantam os poetas, né? Mas é mistério compreendermos que quando o homem deixa o corpo físico e abre sua consciência à vida astral, a primeira sensação da imensa realidade da nova vida o leva a pensar: pela primeira vez sei o que é viver. Até agora fui um prisioneiro sem o saber. Embora me tivesse por sábio e hábil, não passei de fato de uma formiga que não vê além da folha em que se arrasta. Mas agora, como uma mariposa, desprendo as asas e mergulho na luz meridiana da vida mais ampla. Mas quando, por sua vez, deixa esta vida por uma outra ainda mais elevada, reduplica essa experiência, pois a vida mental é sem comparação muito mais ampla e intensa do que a astral. E não obstante, ainda há mais além, outra vida que em relação à vida mental ou celestial é como a lua para o sol, conquanto por agora seja inteiramente inútil pensar nela, porque ainda há, ouvintes, planos mais elevados do que o plano astral e o plano mental. Existe o plano que os orientais chamam de búdico, e para facilitar a teosofia, chama esse plano de plano intuicional. No plano intuicional, a unidade e a formosura, a intensidade da luz, como disse Leadbeater, é tão mais intensa quanto se comparar o sol, que seria o plano búdico, comparando-se com a lua, que é o plano mental. E além do plano búdico, ainda existe o plano átmico, o plano das causas reais desse nosso universo, o plano da vontade divina. Enquanto o plano mental é o reino de Mahats, ou a mente divina universal, o plano átmico é o plano do Pai, o plano da vontade divina, e quem chegou até ele conscientemente, como foi George Arundale, um grande teósofo que foi presidente internacional da Sociedade Teosófica, em seu livro Nirvana, ele descreve o plano átmico na sua formosura como o brilho de um relâmpago que ficasse congelado. Então vocês imaginem, ouvintes, o que é a verdadeira face, o brilho desse plano que Arundale comparou ao clarão de um relâmpago congelado. E é esse plano átmico que os budistas chamam de nirvana ou de liberação total. Então, o plano mental, apesar de ser muito elevado, comparado, obviamente, ao nosso plano físico, ele tem também as suas limitações. E continua aqui Lidbita. A muitos parecerá, talvez, absurdo que o reino do pensamento seja mais real do que o mundo físico, e assim deve parecer até que a comprovação de uma vida superior lhe demonstre com evidência de que o que não se pode sentir por palavras. Algumas vezes basta uma pequena experiência. A esse propósito, recordamos uma eloquente descrição que o dá Humphrey Davy do efeito que produziu a inalação do óxido nitroso. Disse que começou por perder os sentidos e logo passaram com rapidez por sua mente sucessivas séries de ideias, para mim totalmente novas, né? Segundo aquele relato. Ao recobrar os sentidos, exclamou, abre aspas, o pensamento é a única realidade. O universo está formado de emoções, ideias, dor e prazer. Fecha aspas. Porém, isto foi o resultado de uma pequena experiência no plano astral. Vejam bem, ouvintes. Enquanto que a vida celestial é algo inconcebivelmente mais elevado, superior. Então, Lidbita vai nos falar alguma coisa sobre agora o tópico a mente divina. No plano mental existe a infinita plenitude da mente divina, aberta em sua ilimitada afluência a todas as almas, em grau de proporção com que cada alma se predisponha a receber. Se o homem já completou sua evolução cíclica, e o germe divino latente em seu interior está desenvolvido, estará ao alcance esta plenitude e esta glória. Porém, como nenhum de nós chegou ainda a tão alto estado, pois todos ainda nos encontramos no caminho, acontece que ninguém pode perceber tudo, e sim cada um recebe a porção coincidente com a atitude receptiva em que se coloca. A cada indivíduo corresponde uma distinta capacidade e, segundo o símile oriental, todo homem leva seu copo, porém uns grandes e outros pequenos, e o conteúdo depende naturalmente da sua capacidade, pois o mar da felicidade existe com excesso para transbordar esses recipientes. Embora todas as religiões falem da felicidade celestial, poucas expõem clara e precisamente a ideia orientadora de como é possível para todo homem semelhante felicidade, pois que todo homem é capaz de formar seu próprio céu, apenas extraindo da mente divina os elementos necessários para formá-lo. O homem determina por si mesmo a duração e índole de sua vida celestial, já que esta é o resultado do efeito das causas engendradas na vida terrena. Portanto, ele não pode receber mais salário do que o que corresponde ao seu trabalho, nem tampouco gozar de maiores benefícios do que o que é adequado à sua idiosincrasia. Todo ser consciente goza no mundo celeste a maior soma de felicidade de que é capaz, porque o poder responsível daquele mundo não tem outro limite além da capacidade pessoal de quem colhe. E aí está, ouvintes, a fonte dos relatos, né, de quão grande é a felicidade e a beatitude do mundo espiritual que o cristianismo chama de céu, porque de brincadeira todos nós, né, e os humoristas sempre também o representam, o céu como um mundo cheio de nuvens, de pessoas vestindo túnicas brancas e anjinhos, né, passando de um lado para o outro, tocando as suas liras e eventualmente nós encontramos com Deus ou com os santos que falam conosco quando da nossa chegada no céu. Quando, na verdade, ouvintes, isso só vai acontecer se essa for realmente a nossa concepção de céu. Porque o céu é, na verdade, um mundo onde nós colhemos os frutos dos nossos pensamentos inegoístas, dos nossos pensamentos superiores. Então, por mais ignara, por mais simplória que seja uma pessoa, se ela um dia tiver pensado em alguma coisa sublime, se ela tiver se devotado a Deus, a um santo, à sua igreja, à sua religião, se o indivíduo tiver estudado, tiver tido arroubos de ideais, né, de idealismo superior, tenha curtido a sua ideologia e tenha imaginado salvar o mundo com a sua religião, com a sua política, com a sua ideologia, então essa pessoa, ouvintes, ela atua no plano mental. E dizia Blavatsky que basta fechar os olhos e nós já estamos no plano mental. Se nós, ouvintes, fôssemos tão estúpidos que fechássemos os olhos e não víssemos nada, e fôssemos obrigados a abri-lo rapidamente, morrendo de pavor e de medo, porque nada existiria na nossa cabeça, só realmente uma pessoa extremamente brutal é assim, ouvintes, porque a maior parte de nós, quando fecha os olhos, começa a sonhar, começa, né, a sonhar acordado, como dizem os poetas, né? Quando chega nos dias que as loterias aí estão acumuladas, nós vemos centenas e centenas de pessoas nas filas daquelas lotéricas com um pedacinho de papel na mão, riscando ali alguns quadradinhos, mas o que aquelas pessoas estão comprando ali, ouvintes, não é a possibilidade matemática de ganhar um prêmio, que, por exemplo, no caso da Mega Sena, quem faz um joguinho de R$2 tem uma chance em 53 milhões de possibilidades de acertar. Então, matematicamente, ouvintes, é impossível aquela pessoa acertar aquele jogo com aqueles R$2, com aqueles 6 números que a pessoa está traçando ali. Mas o que ela está comprando ali, na verdade, ouvintes, é a possibilidade de, durante algumas horas, durante alguns dias, de sonhar com a possibilidade de ganhar aquele prêmio. O que ela faria com aqueles milhões e milhões de reais? Quais seriam as propriedades, os carros que a pessoa iria comprar? Quais seriam os locais, as viagens paradisíacas que o indivíduo iria visitar com os seus familiares ou com as suas, né, futuras amantes, e que sabe-se lá mais o que a pessoa iria fazer com esse dinheiro, né? Torrar o dinheiro, né? Muitas pessoas pensam em gastar de forma ilimitada. Isso, ouvintes, é, na verdade, o plano mental. Porque a pessoa fecha os olhos quando ela vai dormir e ela vê um mundo mental que existe dentro da sua cabeça. Mas esse pensamento egoísta de ganhar prêmios e gozar esses prêmios, na verdade, é muito mais a mistura do mental com o astral, que os orientais chamam de kama manas. E esse kama manas, ele se extingue, esses desejos tão objetivos e tão luxuriosos, né? Eles se esgotam no purgatório, ou seja, eles são abandonados já no plano astral. O que vai sobrar, ouvintes, para o plano mental do indivíduo é se ele tiver pensado com aquele dinheiro que ele viria ganhar, ele iria construir hospitais, ele ia doar para a caridade, ou ele iria construir uma escola ou uma universidade para que as pessoas estudassem e se aculturassem e subissem na vida, se o indivíduo tiver esse pensamento inegoísta, então ele vai ter um lugar lá no céu, ouvintes. Porque o universo, ouvintes, tem que devolver a energia que a pessoa lança no universo. Então, para cada pensamento, ouvintes, tem que haver também uma reação. Assim como para cada ação há uma reação, para cada ação do pensamento também há uma reação no plano mental. Então, normalmente, o mundo celestial é habitado por aquelas pessoas que tinham profunda devoção pelos santos, pela igreja, por Deus, por Jesus, pelos salvadores do mundo, das diversas religiões, pelos mestres espirituais, porque a pessoa tinha uma afeição inegoísta. Ela mandava aquela devoção para aquele indivíduo e clamava ao mestre ou clamava a Deus, aos santos, que eles a protegessem ou protegessem a sua família e o mundo. Então ela gerou uma quantidade de energia que só pode ser restituída no plano mental. E é a respeito disso que nós vamos continuar falando no nosso próximo programa, ouvintes. Esse capítulo realmente é muito grande. O próximo tópico que nós vamos abordar no próximo programa será o que o homem colhe, então, nesse mundo mental, no mundo que é o céu. E é exatamente sobre os nossos pensamentos, ouvintes, que nós vamos colher, que nós vamos falar na próxima oportunidade. E, pelo avançado da hora, estamos chegando ao final de mais essa edição, agradecendo muitíssimo aí a grande audiência de quem está me acompanhando aqui pela Rádio Esotérica FM e está realmente nos prestigiando também com as gravações desse programa, que estão à disposição de vocês no site da Levir. E vamos convidá-los agora, ouvintes, para encerrarmos esse programa de uma forma espiritual, da mesma maneira como ele se iniciou. Eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos e fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações. Vamos procurar, ouvintes, fazer brilhar a chispa divina no centro do nosso ser. E vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta espiritualidade, que esta chispa divina, essa luz esotérica, essa luz oculta nos corações de todos vocês, brilhe e irradie mais profundamente, mais poderosamente, todas as vezes que vocês a invocarem, assim como diariamente nós fazemos durante a semana aqui no nosso programa. Então, ouvintes, estamos a serviço dessa causa, mas o programa Lux Esotérica chega ao fim aqui em mais uma edição. Nos despedimos desejando a todos um ótimo descanso, uma boa noite, ouvintes, e deixando com vocês a programação musical agora totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. A todos enviamos aqui o nosso virtual, mas é fraterno, é caloroso e fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho para toda a audiência do programa Lux Esotérica.